Romeu, Romeu, Bravo, Oscar, controle. Mais tudo. Mas para informação, tráfego anteriormente informado, está agora às 5 milhas, 12 horas, vai ser para o mesmo destino do senhor. Positivo, estou ciente, estou comendo no Tiquet e estou mantendo a comunicação bilateral comigo. Romeu, Bravo. Ativo, chame agora Centro Recife, 1288, alterna 1260, Papa Romeu, Romeu, Bravo, Oscar. Posso. Quatro, uno, quatro, voe direto, Elefa. Confirmando, é 4-1-4-4. 4-4, afirmativo. Voe direto, Elefa. Elefa. Leão, copia? Yeah. Dois Leão, 240 autorizado via rota, levou a 10, primeira. Primeira curva à direita, saída da El, Coral, 120 decimal 8, controle, 5071 para chuva. Leão 240, confirmado do plano, decolou da 1-0, curva direita da El Coral 201-5071 no gol 2009. 208, o controle, 5071, responde. 5071 no transponder, 208, controle, 209. Correto, sem grupo de backsonamento. Já acho, Maria, obrigado. Fazer o gol 796 na posição 2, pushback acionamento. Autorizado na posição 2, chame pro DAC. Chame pro DAC 796. A 3217 dessa via, para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 6. Está autorizado, é sinal ILS, informe estabilizado. Via para 2 mil, ajustado no 0 no 6, 3217. Sanerme, a 314 dessa via, até 3 mil pés, ajuste 1-0 no 6. Via para 3 mil pés, 1-0 no 6, Sanerme, 314. Estabilizado DLS, azul 4462. 4462, chame torre, 118, decimal 95. 1895, 4462. 1885, segue via Alfa Chimenez da Juliette. Alfa Chimenez da Juliette, 1885. Torre Salvador, boa tarde, azul 4462. Azul 4462, livre pouso, 1-0, vento 1-8, 0 graus, 08 nós. Livre pouso 1-0, 4462. Salvador Control, boa tarde, Airport Sol Azul, Tuana Alpha, descendo para level 160 to Adolf. Airport Sol 0 to 1 Alpha, good afternoon. Call identification, clear down to 4,000 feet, altitude feet, altitude 7. Clear to via Monte Arrival. Airport Sol 0 to 1 Alpha, your emission was broken, can you please say again? Affirmative. Air Portugal 021 Alpha cleared via Monte Arrival. Down until 4,000 feet. Altimeter assessing 1016. Air Portugal 021 Alpha cleared via Monte Arrival. Descend to 4,000 feet to NH 1016. Portão 7. Juliette, autorizado para 7885. A 3297, torre 198, decimal 95. Sim, 3297. Também a 314, autorizado o sinal ILS X-Ray da pista 1-0. Desse mantenha 2.000 pés de forma estabilizada. Ok, descendo via 2.000 pés, sinal estabilizado, via 314. Quatro um quatro quatro, chame Centro Recife 1 2 8 decimal 8. Obrigado. Do 4462 no solo 34, direita 1 2 1 decimal 9, solo. 1219, direita, 4462. Oi, Salvador, tá 3207, passou. Simbra, baixar travado. Tá 3217, gente, aguarde pista livre. O ajuste é no 016. Ajustado no 016, 3217. Tia Juliette. Alfa chamando a gente da Juliette, 4462. 1-0, vento 1-9, 0 graus, 08 nós. Livre pouso na 1-0, tanto 3-2, 1-7. Para o táxi, o Gol 796, está com 164, 3,50, Campinas. Número 64? Afirmo. Pegue via Indy Alpha no Ponte Verada 10, Torre 1, 1895, QNH 10 no meio. Índia e Alfa, Ponte Verada 1895, fecha a Azul 4462. Observe aeronave da Gol, ingresso Juliette, portão 3. Sete, quais aeronaves da Gol, Juliette, portão 3, 4, Paulo Salvador, 3217, boa tarde. 3217, segue Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, portão 9, 3217. Salvador, voo 796, ponto de espera na 10, pronto. Voo no 796, decolagem autorizada. Da 10, vento é 170 graus, 07 nós. E decolagem voo 63 no 4, Torre 1 no 8, decimal 95. 95, obrigado, boa tarde. Call 021 Heavy. Go ahead, Korea, port call 021 Alpha. Okay, 021 Alpha. Roger. Descend and maintain 2,000 feet on both arrivals. You are cleared for your left approach, runway 10. Report it on your intercepted localizer course. Say again, Korea, port call 021 Alpha. Call 021 Alpha. Can maintain 2,000 feet on both arrivals. You are cleared for a left approach runway 10. Report established on the localizer course. Airport 9-6-3-1-4, livre pouso no 0, venta 1-6-0 graus, 0-6, 12 nós. 1-6-0-0-6, livre pouso no 0, chama 6-3-1-4. 1-7-9-6, decolado aos 4-1, chame o controle, 208. Bom, 208, obrigado. Controle direto Leda, sobe uma 360. Direto Leda, grato, acendemos 360, 1796. Diga. Tem como informar aí como é que ficou a prorrogação? Provedor de controle, altímetro no 097, direto Duna, desce para 3.010, 3.192. Direto Duna para 3.010, 3.192. Isso. 796, controle. Possível, companheiro. Ok, tá, vai começar os pênaltis, terminou mesmo 1-1. Ah, tá ok, muito agradecido, né? Valeu, obrigado. Viva o Chile! 1-1 pro Chile, que não foi pro Brasil. Não. Autorizado pushback no 4, chama de táxi, o Xané 6331. Xané 6314 mantém a posição Estrela Juliette, portanto o senhor irá prosseguir, está sendo desocupado por uma aeronave da companhia no momento. Ok, vai manter Alfa, Estrela Juliette 6314. Estrela Juliette Serra, Malachi 1010. Malatini, o BES, decola da 107, primeira curva à direita, corredor axé, 1208 controle, acione 0133 no transponder. Correto, convite para o B? 02 a bordo, acionamento, táxi e decolagem com a torre em 1118 decimal 9 de com voo. Sérgio Juliette Serra, livre acionamento, chame táxi. Salvador, Gol 2009, portão 8, pushback acionamento. Noite está livre, chame pro táxi. Livre, chama ali táxi 2009. Complete a left approach from the 1-0, can taxi tower frequency 118.95. Complete a left approach from the 1-0 tower 118.95, airport 1201, alpha to plan. 392, autorizado para 2000, livre LS e reporte estabilizado. Para 2000 e LS, reportará, obrigado. 1 Alpha, established ALS, runway 10. Airport Galzira 21 Alpha. Clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 05 knots. Clear to land, runway 10, airport Galzira 21 Alpha. Controle Salvador, Delta 3192. Controle Salvador, Delta 3192. Diga. O Altimeter 1017, confirma? 1017. Viu, 192? Copiei isso, obrigado. Oceania 6331, tem 1144 a bordo, 4 horas e 36, autonomia alterando o Brasil. Segue taxa via Índia e Alfa, no voo espera da 10, torre 1, 1845, QNH 1097. 1097, em frente, Índia Alfa, voo espera, torre 1295, Oceania 6331. 6314, Juliette, portão 4. Juliette 4, 6314. Voo 2009, autorização de táxi, 122 a bordo, 0250 de autonomia, alterna Aracaju. Voo 2009, segue táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 1, 1295, estamos observando o parqueamento da aeronave da Avianca no 4. Visual com a Avianca, autorizado Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, lá chama a torre 295, voo 2009, obrigado. Salvador Bocha, né, 6331, ponte espera da 10, guarda para termos de procedimento. Bocha, né, 6331, ali, mantém 10. Assente, ele mantém 10, Bocha, né, 6331. Aporte da 021 Alpha, underground at 52, locate the runway and contact the ground, 1219. 1219, report to 021 Alpha. Ground, boa tarde, airport Golar 021 Alpha, taking via Foxtrot. Taxi via Alpha, Juliette, gate 11. Via Alpha and Juliet, gate 11, airport Golar 021 Alpha. Hotel Juliette Serra, fora do solo. Hotel Juliette Serra, decolado ao 52, chame o controle 1208. Papá Romeu, Hotel Juliette Charlie, Hotel Juliette Serra. Oscar Visual, direto Manatim, na escuta. Oscar, chama direto Manatim, chamará o senhor. Globo 2009, ponto espera, mantém, tá pronto. É, o Globo 2009 ali mantém a Padocha, né? Ali mantém a Padocha, o 2009. Minha 331, decolada 54, chame o controle, 1208. 208, boa, chame a 6331. Controle, Salvador, boa, chame a 6331, decolada 0, 12.510, da Eulia da Mátio. Boa tarde. Contato radar direto Leda, sobre 360, 6319, ou 6331. Direto Leda, 360, Xané, 6331. Confirmo, patrulha, direto Del ou Leda para o Xané, 6331? 6331, direto Leda. Direto Leda, Xané, 6331. Nome da Portugal, Libraia da Guarda. Puxa no 5, chame pro Tato. Ciente, puxa pro 5, 63, 27, passando aí, valeu. Seu 92 completa LS 1895 Torre. Boa tarde. 1895, boa tarde. É o 3192, final, 2 milhas do Índia Serra. Ok, tá 3192, aguarde autorização de pouso, o ajuste 1097. 1097, gente. Sabe como é que tá o jogo aí? O Brasil passou do Chile, o Júlio César pegou 3 pênaltis. Bom, beleza. Mas já acabaram os pênaltis? Já, o Brasil tá nas quartas já. Tem livre pouso na 1-0, vento 1-70 graus, 0629, está em 3192. 3192. O 2009 decolado ao 5-6, controle 1208. 208, excelente trabalho, bom final de semana, senhor. Boa, boa viagem. Controle Salvador, boa tarde, gol 2009, 1510, ascensão 2240. Boa tarde, 2009, direto da EL, sobe 240. Direto da EL, sobe o 240, ou 2009. O voo 2009, solicito o final nível 200, por gentileza. Está autorizado 200. Autorizado, 200. Controle 633, não precisa saber se o coordenado com o centro vamos, ótimo. Pode, mantenha a leda 633. Obrigado. 192 no solo ao 59. Libera na direita, chame o solo em 1219. Direito 219. Salvador, boa tarde, seu 3192, livrou, está na frente. 3192, segue Alfa, chamando São Martins da Juliette. Alfa, chamando São Martins da Juliette, 3192. O 6327 para o táxi, com 95 a bordo, 3h30, alternando Salvador. 327, segue via Indy Alpha no Ponte Vera da 10, Torre 1895, que é legal no 017. Indy e Alpha no Ponte Vera, confirme a torre? A senhora chama 1895, 6327. Confirmo, 11895. 1895, obrigado. O voo 2009 poderia voar e o COV da presença? 009, aguarde o Dael, depois o Dael e Léo. Salve. Papá Romeu, senhor Juliette Serra. Estando agora a CTR, civil Sadé encerrado, prossiga visual, frequência livre. Salvador, boa tarde, Xané 6327, pronto, Ponte Vera da 10. O Xané 6327 está autorizado, decolada 10, o vento é 1,70 graus, 0,612 nós. Livre, alinhar e decolar na 10, 6327. Patrulha 66 da Azul, controle, boa tarde, direto Duna, né, para 3 mil pés com 1017. Direto Duna, 3.017. Controle, Salvador, é o gol 1620, muito boa tarde. 320, boa tarde, é o controle direto Duna, desce para 4 mil pés com 1017, gol 1620. Confirmando então, direto Duna? Sim, e o restante da mensagem? Direto Duna, agora no meio da. Faltando ainda, confirme o cotejamento. Já confirma, pode ser, por gentileza, no meio da. 320, o controle direto Duna desce para 4 mil pés com 1017. Sim, 4 mil, confirmando o gol no meio da. Sim, confirme ao time? 4 mil, 1016, é isso? 017. 017. Xané 327, decolado aos 03. Chame o controle, 1208, boa viagem. 208, obrigado, boa trabalho. Salvador, boa tarde, China 6327, decolado, cruzando 1200 em ascensão para 180 na Dael. Se possível, solicita voar Dael. 627, controle, sobe no 180, direto Coral. Direto Coral, 6327. China 6331, no passa 180, chama Recife, frequência 125, decimal 1, 6331. Chamar a Recife na frequência, boa, 6331, China. 2009, mantém 200, chama agora centro Recife, frequência 125, decima 1, gol 2009. 251? Temo, 125, decima 1. 251, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa tarde, eu vou 1097, cópia, Confins 380. 1097, Confins, 360, nível, Dianto 121, decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1208, controle, 5164, responde. Desce por 050, obrigado, 2220. Decola na 1-0, primeira direita, na Arbor, transição Elefa, transponder 5164, controle 1-2-0, 1-0-1-7. 1-2-0-8, controle. 2-0-8, graças. Chame para o pushback, acionamento. Chama. pessoal, Salvador, muito boa tarde, aqui é o TAM, Mike, X-Ray Charlie, solicitando autorização de reboque da posição 12 remota do Pátio 1 para a posição 8. Da remota 12 para a posição 08. Gente. Para 2000, livre LS, altimetro 2017, azul 4, mundo 66. 2017 e executa. Livre LS, 4, mundo 66, reporte estabilizado. Livre LS, reportarei estabilizado. Poxa, né, minha 327? Tá, escuta, prossiga. Filial solicita a informação se fará o procedimento RNAV ou aproximação visual. Aguarde, posição 47. Controle ao 626327 da Oceanair, vai fazer visual mesmo. Copiado. Bom, no 620, reautorizado para 3.000 pés com 1.0 no 7. 3.017, 620. Minha 327. Prossiga, minha 327, escuta. Mantenha 80, 6 milhas para a posição coral. Serviço radar encerrado, chama Ilhéus, frequência 120, décima 1. Ilhéus, 201, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Ilhéus. Azul 4, número 6. 6, Duna com Atlete Leste, torre 1895. 1895, boa tarde. Fono 620. Para 2 mil pés, livre LS, pista no zero, altímetro 1017, chama estabilizado o localizador. Peguei 1620. 2000 estimado estabilizado, apenas um pequeno desvio à direita aqui. Dá uma formação, 2000. Sim, reduzindo para a mínima linha. Sente. Mike, X-Ray Charlie, informando o tempo do reboque. Muito obrigado, boa tarde. Fala Salvador, Oxenero 6314. Com a informação Quebec, solicito autorização para a Petrolina Nego 380, está na ponte 4. Deixa a voz de prova e prepare sair da Momo. No quadro do Pia? 314, pronto, prossiga. Salvador para a Petrolina 314. 314. Oxenã 6314, autorizado Petrolina 340 nível. Via Pesulo 20, decola da 10, saída Momo, transição Nenim, controle 1208 e transponha 5067. 6314, autorizado Petrolina, negociação 4-0, via Pesulo 20, decola da 10, saída Momo, transição Nenim, 1208, controle, foram 67. 314, correto, chimera, puxa bem, questionamento, 514. Semana próxima, 314. Está pronto para o táxi com 157 a bordo, 3 horas e 25, alterna, Uberlândia. 1097, segue táxi via Indy Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 1017, bom voo. 7, vai ser autorizado até o ponto de espera da 10, lá de 1895, 1097. 295. Obrigado, Sérgio. Tá. Passarelo 2226, reautorizando para 2010, livre, sinal LS, pistão no zero, reporta localizador. 2000, vai reportar estabilizado localizador, cabeceira no zero, 2226. Torre, muito boa tarde, é o Gol no 620. Boa tarde, Gol no 620. Aguarde a autorização de pouso, o ajuste no 017. Sente, no 620. Do 4166 no solo ao 18. Chame o solo 219 ao livrar. 219 para Guarulhos. Prepare saída da El aguardando cópia. Ok, da El aguardando cópia 63. Voo no 620, livre pouso na 10, venta 170 graus, 05 nós. Livre pouso, voo no 620. Voo 4166, segue via Alfa Kilo, baixo 3, atentando aos sinalizadores. Alfa Kilo, baixo 03, baixo 03. Que filme copia? Pronto, ponto espera 90. E o 1097, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera 1097. Jadael, Leda, Motiva. 1208 controle, 5161 no transponder. Guarulhos 360, apresurou 10, recolando a 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva. 1208 e o transponder 5161 está na ponte 10. Correndo, chamando a pushback, fica aberto. Demônio. Alinhar e manter 1-0 após o bônus da companhia. Gente, após o 09, alinhar e manter 1-0 ou 097. Seria uma saída? Afirmativo, saída da El, Lido e Iruli. El, Lido e Iruli, obrigado. Quando pronto, quando tiver, o nosso plano está pronto para a cópia. Temos o nosso plano aqui, já está pronto para a cópia? Cópia. Falador Galeão, 360, nível autorizado. Via rota do plano de voo, decolando a pista 1-0, primeira curva à direita, saída Dael, Leda, Irumi. 1208 o controle, 5417 o transponder. 1, ao livrar, à direita, chame o solo, 219. 219, obrigado. Área. 118,95. 1895, obrigado, boa tarde, 2226. Direito. Eu fui de back funcionamento. Chama a puxa. Fala, gol. 1620, livrou esse escudo. 1620, segue de Alfa, Chimete, da Tatu e Juliette. Alfa, antes da Juliette, 620. Salvador 4166. Tem a minha prossiga? Alfa. Autorizado no 01097. Verifique se a mesma está ocupada. Passarudo 2226, livre pouso no 0, vento 150 graus, 0612 em nós. Exato, pouso na 1-10, 2226, passarudo. Do 1097, decolado 123, controle 1208. 208, boa noite, 097. Controle, gol 1097, uma boa, passa 1700, vai iniciar a curva direita. 97 da Gol, boa tarde, contato radar, direto Elefa, sobe 360. 360, direto Elefa, vamos dar 97. 5, o portão. Juliette 5, voa 620. operador. Boa tarde, Azul 2761, informação Quebec. 761 da Azul, boa tarde, ao controle direto Duna, desce para 2000 pés, altímetro 1097, Azul 2761. Direto Duna, descendo para 4000, 1097, ajuda Azul 2761. O 2761, desce e mantém 2000 pés, negativo 4000. Para 2000, o Azul 2761 na frente Duna. Temos 2761. 226, segue via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, confirme? Chamamento da Juliette. Alfa, Juliette, 226, ingresse agora à sua esquerda na Quilo, pátio 3, atentando a sinalizadores. Tá bom, ela vai ingressar na Quilo, vai ficar observar, obrigado, 226.